decente, com fé me desloquei, convenci, foi ninguém apostou e corri. Foi sem gás, tirei selfie, aquilo foi má intenção. Vou te dar um nocaute, vou esmurrar, limpar o taco de sangue nos livros. Vou matar isso tudo, é o diabo, é o Senado. Abriu o primeiro do Luiz Alves, é uma ninguém substitui. Revoltado, revoltado, revoltado. Era isso mesmo, não ouço bem, me passa esse sutiã. O céu me insiste no filho, toma um, na moral sai vivo. O pão com ovo sai no olho do caixa. Abraço no sistema, filma ele, tô falando nesse, o vexame do Russão. Você me fez escrever no osso da mais que vem, só o fio nascer me segue sem esse ser. André achou uma fita desse amor e tem um lance assim, o céu descendo aeroporto. Um rei porco nem me peça, eu vi descer sem noite, sério. Oi, manda ela, faz general vender o troço, come lá uma. Essa terra não se vende, não inibe sem educação. No mar, na hora do almoço é igual, mas melhor uma jet, uma chef, fale nós três que é cachale. Revoltado, revoltado, revoltado. Eu falo e tô arrasando, foi você que estou com seu filho. Agora nós vimos essa música e o diabo não chega no sono. Acabamos isso ontem, hoje na Suécia eu fico lá em cima. Isso não é um quando tinha uma russa, o padre quer uma russa. Honrar cupim no teu peitinho, o time não foi se casou, mas nos deixou inteira, meu irmão, foi isso. Manda ela, faz general vender o troço, cobre lá uma. Essa terra não se vende, não inibe sem educação. No mar, na hora do almoço é igual, mas melhor uma dieta, uma chefa ali, nós três que é encaixale. André achou uma fita desse amor e tem um lance assim, o céu descendo aeroporto. Um rei porco nem me peça, eu vi descer sem noite, sério. Manda ela, faz general vender o troço, cobre lá uma. Essa terra não se vende, não inibe sem educação. No mar, na hora do almoço é igual, mas melhor uma dieta, uma chefa ali, nós três que encaixale. André achou uma fita desse amor e tem um lance assim, o céu descendo aeroporto. Um rei porco nem me peça, eu vi descer sem noite, sério.